Gritos na multidão. Faz um tempo, faz. Estou querendo mais. Preciso ir embora. Tô bem pra Coca-Cola. Não se preocupe mais, eu não perturbo mais. Já disse adeus à mãe, já disse adeus ao pai. Estou desempregado. Desconvenado. A fome me faz mal. Tô passando mal. Mas vou entrar na luta. Tô saindo da rua. Já vejo a poluição, já está ficando perto. Esse é o coração da máquina do esperto. Hey! Estou então, estou sozinho, não. É mais de 1 milhão. Ninguém mais pensa em mim. Existe confusão. Gritos à multidão, é o fim da convenção. Gritos à multidão, pobre de ti, irmão. Pobre de ti. Gritos à multidão, pobre de ti.